ser um alvoroço no inferno. Vai ser um corre-corre neste mundo. A mãe vai procurar alguns dos filhos, mas eles estarão no novo mundo. Os desviados vão se desesperar, mãos bem na cabeça, vão procurar aonde congregar, mas não vão encontrar sua igreja. Vai acabar o problema do sem terra, vai ter casa de crente pra morar, vai acabar também o desemprego. Vai subir.